Seção 17 de Joanna Eyre, de Charlotte de Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 17, capítulo 17. Passou uma semana sem nos trazer notícias do Sr. Rochester. 10 dias e ainda não voltara. A senhora Fairfax disse que não estranharia se ele fosse de Várzea diretamente para Londres e daí para o continente, sem deixar ver nem sua sombra por um ano inteiro, pois já várias vezes tinha ele saído desta maneira, de Thornfield. Ao ouvir isto, comecei a sentir calafrios e desfalecimento do coração. Estava de fato a experimentar a impressão de um grave desengano. Mas chamando para trás meus pensamentos e relembrando meus princípios, não demorei muito tempo em restabelecer a ordem. E, admiravelmente, remediei esta curta surpresa e corrigi o erro de supor que eu tivesse qualquer interesse vital nos procedimentos do Sr. Rochester. Alcancei isto não por humilhar-me com ideias degradantes de minha inferioridade, antes pelo contrário. Disse a mim mesma, tu nada tens com o Sr. de Thornfield, a não ser o receber o salário que ele te dá por ensinar-lhe a protegida, e deve ser-lhe grata pelo trato respeitoso e afável que dele podes, com razão, esperar se cumpres com o teu dever. Fica sabendo que esta é a única relação que seriamente existe entre tu e ele. Por conseguinte, não o faças objeto de teus sentimentos ternos, teus enlevos, agonias, etc. O amo não está no mesmo nível contigo. Não saias de tua casta e tem respeito a ti mesma para não gastares a força e o amor de teu coração e alma em quem tal dádiva não deseja e até despreza. Continuei tranquilamente nos afazeres do dia. A cada passo, porém, me flutuavam na cabeça sugestões de que devia deixar Thornfield e inconscientemente compunha anúncios e imaginava conjecturas a respeito de novas posições e empregos. Não julgava valer a pena interromper estes encadeamentos. Pelo contrário, podendo que mudassem e frutificassem. O Sr. Rochester estava ausente fazia mais de 15 dias quando o correio trouxe uma carta para a Sra. Fairfax. Edu, amo, disse logo que viu o endereço. Afinal, saberemos se podemos esperar sua volta ou não. Ora, enquanto ela quebrava o selo e lia a carta, eu continuava a tomar café, pois estava no primeiro almoço. O líquido estava a ferver e atribuía a esta circunstância o rubor ígneo que de repente me subiu às faces. Nem achei bom considerar porque era que as mãos me tremiam. E porque, apesar dos esforços, entornei metade da xícara no pires. Ora essa! Às vezes julgo que vivemos aqui quietas demais, mas agora temos toda a probabilidade de ficarmos bastante ocupadas, ao menos por breve espaço, disse a senhora Fairfax, ainda com papel diante dos óculos. Antes de me permitir a liberdade de pedir uma explicação, atei a fita do avental de Adélia, que se desprendera, e só depois de ter dado à criança mais um molete e enchido sua tigela com leite, perguntei com fingida tranquilidade. — Então suponho que o Sr. Rochester não volta tão breve. — Pelo contrário, fala em 3 dias, será na quinta-feira, e não vem só. Não especifica quantos dos fidalgos da Várzea o hão de acompanhar. Em todo o caso, manda arranjar todos os bons quartos de dormir, as salas e a biblioteca devem estar em alinho. Tenho que chamar mais gente para a cozinha e o serviço da casa, do Hotel Jorge e Milcott, e de onde puder ser. As fidalgas trarão as criadas de quarto, os cavalheiros seus lacaios. Thornfield Hall estará cheia que nem um formigueiro. E a senhora Fairfax terminou o almoço em um instante e saiu a pôr mãos à obra. Os 3 dias foram, como ela dissera, dias de trabalho a valer. Pensara que todos os quartos da casa estavam limpos e bem arranjados, mas vi que me enganara. Chamaram mais 3 mulheres e nunca vi, nem antes nem depois, tanto esfregar, tanto escovar, tanto lavar tudo que estava pintado, tanto bater as alcatifas, tanto tirar e pôr os quadros, polir de espelhos e reflectores, tanto aquecer de quartos de dormir, tanto de arejar de lençóis e colchões de penas por cima dos fogões. Adélia estava fora de si no meio desta azáfama. Os preparativos para a companhia e o projeto da chegada arrebatavam-na. Deu ordens a Sofia que revistasse todas as suas toaletas, como chamava suas saiazinhas, que remodelasse as que estavam passé e que arejasse e aprontasse as novas. Ela mesma não fazia senão correr pelos quartos nobres, pular nos leitos, deitar-se nos montões de colchões e travesseiros e almofadas diante dos imensos fogos que rugiam nas chaminés. Exonerara-a dos deveres escolares, pois a senhora Fairfax me alistara no serviço forçado e eu estava todo dia na dispensa, ajudando ou estorvando a ela e a cozinheira, aprendendo a fazer cremes, queijadas e pastéis franceses, preparar a caça para o forno e guarnecer as bandejas de doce. Esperava-se a chegada para a tarde da quinta-feira, a tempo para o jantar das 6 horas. Nos dias intermédios não tive vagar para sonhar quimeras e acho que estava tão ativa e alegre como qualquer pessoa da casa, exceto Adélia. Ainda assim, minha alegria padecia de quando em vez um como resfriamento que me lançava nas regiões das dúvidas e conjecturas agoirentas. Era quando vi a porta da escada para o terceiro andar, aliás, sempre fechada, abrir-se de manso e dar passagem a Grace Poe, de touca engomada, avental branco e lenço ao pescoço. Quando a observava mover-se suavemente pela galeria, abafando ainda mais com os chinelos felpudos, o passo de si quase imperceptível. Quando a notava deitar olhares passageiros aos quartos em desordem caótica e fazer reparos às mulheres jornaleiras de como se deviam brunir as grades ou lustrar a chaminé ou tirar as manchas do papel pintado. Deste modo, ela descia uma vez por dia à cozinha. Ali tomava o jantar, fumava, assentada no fogão, o cachimbo habitual e, levando o caneco de porter para o seu uso particular, voltava à sua guarida sombria debaixo do sótão. Durante uma, tão somente, das 24 horas do dia, comunicava ela com as outras criadas. As demais 23 passava-as solitária em uma das baixas câmaras em cima. Ali trabalhava, cozendo e, provavelmente, rindo-se tristonha, sem companheira, como uma presa no calabouço. E o mais incompreensível de tudo é que, afora eu, nem alma viva dava por seus hábitos ou se admirava deles. Ninguém discutia a posição ou o emprego dela. Ninguém se condoía de sua solidão e isolamento. Uma vez, porém, entreouvi parte de uma conversa entre Lia e uma das mulheres que falavam sobre Grace. Lia dissera alguma coisa que eu não entendera, e a mulher observou. Jogou que ganha bom salário. Sim, respondeu Lia. Tomara ganhar tanto, embora não me queira queixar do meu. Não há mesquinheza em Thornfield Hall, entretanto não recebo a quinta parte do que ganha a senhora Poe, e ela está a economizar. Cada quadrimestre vai ao banco de Millcote. Não estranharia se tivesse ajuntado bastante para ficar independente, se lhe desse para largar o serviço, mas suponho que já está acostumada a tudo, e de mais a mais, só tem seus 40 anos e é forte e hábil. Ainda é cedo para descansar. Posso dizer que é boa mão para o trabalho? Ora, ela sabe melhor que ninguém o que tem que fazer, confirmou Lia significativamente. E há poucas que possam fazer as vezes dela, nem por todo o dinheiro que ganha. Pudera, admira-se, o amo. A mulher ia continuar, mas neste momento Lia se virou e, vendo-me, deu-lhe uma cotovelada. Ela não sabe, ciciou a jornaleira. Lia abanou a cabeça e a conversa parou. Soube, pois, que havia um mistério em Thornfield Hall, que me ocultavam propositalmente. Veio a quinta-feira. Todo o trabalho havia se finalizado na véspera. Os tapetes estavam estendidos, as cortinas penduradas em dobras artísticas, por cima das camas alvejavam as cobertas, os lavatórios e os móveis luziam de brunidos, nas chaminés pesavam vasos cheios de flores, quartos e salas brilhavam, renovados quanto mal humanos podia renovar. Também o vestíbulo fora lavado à barrela, a pêndula grande, os degraus e corrimãos da escada, tudo luzia como vidro. Na sala de jantar, a baixela como que emitia raios, enquanto que no salão de reunião e no boudoir, flores exóticas carregavam o ar de perfumes. Caía a tarde. A senhora Fairfax engalanou-se com o melhor vestido de cetim preto, calçou as luvas, pregou o relógio de ouro, pois era cargo dela receber os hóspedes, conduzir as damas aos quartos, etc. Também Adélia insistia em se aprontar. Apesar de eu pensar que não seria chamada, dei licença a Sofia para que lhe vestisse uma das curtas saias de musselina. Eu não precisava mudar de roupa, que me não haviam de tirar do que se tornar um verdadeiro santuário. Da aula. Sim, a aula. Tornara-se um refúgio muito agradável em tempos de aflição. Era um dia sereno de primavera, um daqueles que, nos fins de março e começos de abril, perpassam por nossa terra quais esplêndidos arautos da estação quente. O sol aproximava-se do termo da jornada, brindando-nos com uma tarde esplêndida, que me seduzia a perseverar em meu trabalho na aula, junto à janela aberta. Está ficando tarde, disse a senhora Fairfax, entrando com seu vestuário roçagante. Fiz bem em ordenar o jantar para uma hora mais adiantada do que o senhor Rochester indicara, pois já são 6 horas. Mandei João para ver se ainda não aparecem na estrada. Do portão tem-se vista livre sobre um bom pedaço do caminho na direção de Millcote. Foi à janela. Aí está ele. Então, João, traz novidades? Bem-vindo, senhora. Estarão aqui em 10 minutos. Adélia voou à janela e eu a segui, com a precaução, porém, de ficar de um lado, para assim, escondida pela cortina, poder observar sem ser vista. Os 10 minutos de João pareceram muito longos, mas afinal se ouviram as rodas dos carros. 4 pessoas a cavalo galopavam sobre a rodeira, seguidos por 2 carruagens. Véus agitados e penachos ondulantes enchiam os veículos. 2 dos cavaleiros eram moços, o 3º era o Sr. Rochester, montado em seu jinete morzelo, o Mercur, com o piloto a pular-lhe as ventas. À direita dele, cavalgava uma senhora e os 2 abriam a marcha. A amazona purpúrea da dama quase roçava no chão. Seu véu comprido voava ao vento. Presa em suas dobras, transparecia uma profusão de madeixas negras. — A senhorita Ingram! — exclamou a senhora Fairfax e correu ao seu posto embaixo. A cavalgada, seguindo a curva do caminho, dobrou a esquina da casa e desapareceu da nossa vista. Adélia pediu para descer, mas levantei-a sobre meus joelhos e declarei-lhe que nem devia pensar em meter-se na companhia das senhoras, nem hoje, nem em qualquer outro tempo, senão quando expressamente chamada, pois o Sr. Rochester ficaria muito zangado, etc. Ao ouvir isso, derramou algumas lágrimas, mas como fiquei séria, enxugou-as pouco a pouco. Do pátio ouvia-se tumulto alegre. O tom grave dos cavalheiros confundia-se harmoniosamente com os acentos argentinos das senhoras, destacando-se não tanto pela força como pelo timbre a voz do dono de Thornfield Hall, o qual dava aos hóspedes galantes as boas-vindas debaixo de seu teto. Passos ligeiros subiram a escada, de tão leves nem pareciam tocar nos tapetes da galeria. Tiniam risos brandos, alegres. Abriram-se e fecharam-se as portas, e por breve tempo tudo ficou tranquilo. Ele change de toilette, explicou-me Adélia, escutando atenta e acompanhando cada movimento. E logo com um suspiro. Chez maman quand il y avait du monde, je la suivais partout, au salon et à leur chambre, suivant je regardais les femmes des chambres, coiffées et habillées les dames. E c'était si amusant. Comecei lá on apprend. Não está com fome, Adélia? Mais oui, mademoiselle, voilà 5 ou 6 heures que nous n'avons pas mangé. Bem, enquanto as damas se demoram nos quartos, vou fazer uma saída para lhe buscar alguma coisa de comer. E saindo cautelosamente do abrigo, dirigi-me a uma porta secreta que dava diretamente para a cozinha. Ali, tudo era fogo e reboliço. A sopa e o peixe só careciam da última demão e a cozinheira debruçava-se sobre as panelas e frigideiras em um estado de corpo e alma que ameaçava combustão espontânea. Nos lugares destinados aos criados, estavam assentados em redor do fogo 2 cocheiros e 3 lacaios, enquanto as abigaís, provavelmente, estavam ocupadas em cima com suas damas. Por toda a parte mexiam-se as serventes chamadas de Millcote. Enfiei pelo caos e cheguei, por fim, à copa. Apossei-me de um frango frito, de uma fatia de pão, de alguns pastéis, pratos, facas, garfos, e retirei-me a toda pressa. Voltara à galeria e estava prestes a fechar a porta atrás de mim, quando um movimento mais vivo me avisou que as visitas iam sair das câmaras. Era impossível chegar à aula sem passar às portas delas e, assim, expor meu perigo de ser surpreendida com a comida. Por isso, parei na extremidade do corredor, que, por não ter janelas, era já de si escuro e, com o crepúsculo, estava atualmente em trevas. Daí a nada, os quartos despejaram as belas ocupantes, uma após outra, cada qual mais alegre e airosa pelo vestiário que vislumbrava no lusco-fusco. Pararam um momento, formando um grupo na outra extremidade da galeria e conversando em tom suave, embora abafada vivacidade. Depois, desceram a escada, qual branco nevoeiro que rola pelas encostas da montanha. A impressão total que me deixaram foi de elegância fidalga, como nunca antes presenciara. Encontrei Adélia a espreitar pela porta que tinha entreaberto. — Que damas bonitas! — exclamou. — Quem me dera ir para junto delas? Acha que o senhor Rochester mandará chamar-nos depois da ceia? — Acho que não. O senhor Rochester tem outras coisas em que pensar. Não se importe com as senhoras esta noite. Talvez as veja amanhã. Aqui tem o jantar. Ela estava com fome, de maneira que o frango e os pastéis lhe desviaram a atenção por breve tempo. Fizera bem em abastecer-nos. Aliás, ela, eu e Sofia, a qual levei parte do repasto, teríamos corrido perigo de não termos jantar, pois embaixo estavam todos demasiadamente ocupados para se lembrarem de nós. A sobremesa só se serviu às 9 horas, e ainda às 10 os lacaios corriam, com bandejas e chávenas. Adélia obteve licença para ficar de pé muito mais tempo que de costume, porque declarara que lhe era impossível deitar-se e dormir enquanto as portas continuavam a abrir e fechar-se e a gente fazia tanto barulho. — Além disso, acrescentou, quem sabe se o senhor Rochester não me chamaria quando já estivesse despida? E alors, quel dommage! Contei-lhe histórias enquanto esteve disposta a ouvi-las e depois levei-a para variar a galeria. A lâmpada do pátio estava acesa e a criança achava imenso prazer em espreitar pelas grades e observar os serventes que passavam e repassavam. Quando a noite avançou mais e começou a soar a música na sala de reunião, aonde o piano fora levado, Adélia e eu sentamos-nos no patamar para escutar. Em breve uma voz fundiu-se com os tons cheios do instrumento. Era uma senhora que cantava e muito doce eram as notas. Ao solo seguiu-se um dueto e a este um coro. Os intervalos enchiam-os o murmúrio da conversação alegre. Escutamos muito tempo. De repente descobri como meu ouvido estava atento a analisar a confusão das vozes e se esforçar por destacar de todas as mais os acentos do Sr. Rochester. E quando os destacou, no que se não precisou cansar, meteu seu problema de moldar as palavras aos tons que a distância tornava inarticulados. A pêndula bateu 11 horas. Olhei para Adélia, encostara a cabeça em meu ombro e os olhos se lhe turvavam. Levantei-a em meus braços e coloquei-a na cama. Era quase 1 hora quando as damas e os cavalheiros se retiraram a seus aposentos. O dia imediato, tão belo como o primeiro, passou-se em uma excursão a um sítio da vizinhança. Puseram-se a caminho bastante cedo pela manhã, alguns a cavalo, os demais nos carros. Apreciei tanto a saída como a volta. A senhorita branca era a única dama que montava. E, como dantes, o Sr. Rochester galopava a seu lado, andando os dois um pouco separados dos outros. Chamei a atenção da senhora Fairfax, que também estava olhando, para esta circunstância. A senhora disse que não achava provável um casamento entre os dois, mas veja como o Sr. Rochester a prefere evidentemente a todas as outras damas. — Sim, aparentemente a admira. — E ela a ele, ajuntei. Note como inclina a cabeça para ele, como se estivessem a conversar confidencialmente. — Tomara ver-lhe o rosto. Ainda não a pude contemplar nem sequer um momento. — Há de vê-la esta noite, respondeu a senhora Fairfax. Lembrei de passagem ao Sr. Rochester quanto Adélia desejava ser apresentada às senhoras ao que ele disse. — Deixe-a ir à sala depois do jantar e peça à senhorita Eyre que a acompanhe. Ora, disse-o por delicadeza, estou certa de que não preciso ir. Acho que precisa. Observei ao amo que, sendo a senhorita pouco acostumada à sociedade, não havia de gostar de aparecer em uma reunião tão brilhante e toda de desconhecidos. mas replicou a seu modo ligeiro. Lérias, se ela fizer dificuldades, diga-lhe que é um desejo meu particular. E se resistir, acrescente que irei buscá-la como contumaz. Não lhe hei de causar tanto incômodo, respondi. Se não há remédio, vou, mas não gosto disto. A senhora estará lá também? Não, escusei-me e ele admitiu as minhas razões. Sabe como poderá evitar uma entrada formal, que é sempre a parte mais desagradável? A senhorita entra na sala vazia antes de as damas se levantarem da mesa, toma uma cadeira em um canto escuro e, se não gostar, não precisa demorar-se muito depois de os cavalheiros entrarem. Basta fazer ver ao Sr. Rochester que está presente e pode escapar-se. Ninguém dará pela senhorita. Acha que esta gente fica muito tempo conosco? Talvez 2 ou 3 semanas, certamente não mais. Sir George Lynn, que foi eleito deputado de Millcote, deve ir depois das férias da Páscoa à capital para tomar posse. Suponho que o Sr. Rochester o acompanhará. Já é estranho que protraia tanto sua estada em Thornfield. Com certo estremecimento, vi aproximar-se a hora em que devia conduzir a minha discípula à sala de reunião. Adélia, pelo contrário, logo que ouviu que seria apresentadas às damas, entrou por todo o dia em um estado como de intoxicação, e foi só quando Sofia começou a aprontá-la que ficou sossegada. A importância deste ato trouxe-lhe firmeza, e depois de seu cabelo crespo estar penteado e pender-lhe em madeixas lisas, e ela ter vestido a saiazinha de cetim cor de cravo e atada a faixa comprida e calçada as luvas de renda, tomou ares sérios que nem um juiz. Ninguém precisava avisá-la que se não descompusesse. Sentou-se modestamente em sua cadeirinha, levantando primeiro cuidadosamente as fraldas para não as marcar com dobras, e assegurou-me que não tugiria nem mugiria até eu estar pronta. Isto não demorou muito. O meu melhor vestido, o cor de prata que comprara por ocasião das bodas da senhorita Temple, e nunca o usara desde então, foi ajustado num abrir e fechar de olhos. Meu cabelo já estava liso por natural. O único enfeite, o broche de pérola, não custou a pregar. Descemos. Havia, além da entrada, pela sala de jantar onde os hóspedes então estavam, outra que dava para o salão. Este achamo-lo desocupado. Na lareira marmórea ardia um grande fogo. Velas de cera brilhavam na solidão, em meio das flores finíssimas que adornavam as mesas. A cortina vermelha fechava o arco, e posto que a separação que nos dividia da reunião na sala contígua fosse tenuíssima, não se podia distinguir nada da conversa, a não ser um murmúrio abafado, tão baixo falavam todos. Adélia, sempre debaixo da impressão solene do momento, assentou-se sem dizer palavra em um mocho que lhe apontei, enquanto que eu me retirei para uma janela e, pegando em um dos livros na mesa próxima, tentei ler. A criança trouxe o banquinho para o pé de mim e daí a nada tocou-me no joelho. Que tem, Adélia? Esse que je n'ai pu prendre une seule de ces fleurs magnifiques, mademoiselle, seulement pour compléter ma toilette. A menina preocupa-se demais com a sua toilette, mas posso dar-lhe. E tomei uma rosa de um vaso e prendi-lhe na faixa. Soltou um suspiro de inefável satisfação, como se o recipiente de sua felicidade estivesse cheio a transbordar. Desviei o rosto para esconder um sorriso que não pude reprimir. Era na pequena parisiense tão engraçada e tão triste essa devoção, séria e inata por tudo que dizia respeito ao vestuário. Fez-se notar o ruído moderado do levantar-se da mesa, a cortina do arco foi corrida de golpe, o que revelou a sala de jantar, onde o lustre banhava de luz a baixela de prata e os copos cristalinos do magnífico serviço da mesa. Um grupo de damas estava na abertura. Entraram e a cortina fechou-se atrás delas. Com serem só isto, pareciam muito mais pela ligeireza dos movimentos. Algumas eram bem altas, várias vestidas de branco, e todas usavam linhas ondulantes em seus enfeites e vestuários para que eles engrandecessem as pessoas, como a névoa parece fazer crescer a lua. Levantei-me e fiz uma cortesia. Uma ou outra respondeu com leve inclinação da cabeça. As outras só me miraram um instante. Dispersaram-se pela sala, lembrando pela ligeireza e elasticidade dos meneios, um bando de cisnes deslizando por sobre a plácida superfície de um lago. Algumas deixaram-se cair em posição meio deitada nos sofás e otomanas, outras curvaram-se em redor do fogo. Todas falavam em voz baixa, mas clara, como parecia ser regra em seus círculos. Soube mais tarde os nomes delas, mas vou dá-los já. As primeiras eram a senhora Ashton, com duas filhas. Via-se que fora uma mulher bela e ainda estava bem conservada. A mais velha das filhas, Amy, era algo pequena, de rosto e maneiras infantis, mas uma figura saliente, e roupagem de musseline branca e a faixa azul assentavam-lhe bem. A segunda, Luísa, tinha figura mais alta e elegante, rosto bem bonitinho, da classe que os franceses chamam minois chiffonné. Ambas as irmãs eram de tez branca como lírio. A senhora Lynn era uma personagem alta e forte, de 40 anos, de estatura muito aprumada, de olhar altivo, estava vestida de cetim, de reflexos variantes. Sua densa massa de cabelo preto, sombreado por uma pluma azul, refletia-se num círculo de gemas que lhe cingia a testa. A senhora Dent era menos aparatosa, mas muito mais senhora. Sua figura era delicada, o rosto pálido e belo, o cabelo louro. Sua roupa de cetim preto, a mantilha de rendas riquíssimas e seus ornamentos de pérolas agradavam-me mais do que o resplendor de arco-íris da dama titular. Entretanto, as três mais distintas, talvez por serem as figuras mais altas de todas, eram a viúva Ingram e suas filhas Branca e Maria, todas três senhoras de imponente estatura. A mãe teria 40, 50 anos. Seu físico era ainda perfeito, o cabelo, ao menos visto à luz das velas, ainda preto. Acho que quase toda a gente a teria classificado como uma mulher esplêndida. E falando conforme as aparências, era-o. Seu porte, porém, e suas feições exprimiam altivez e orgulho insuportável. Tinha traços romanos e queixo duplo, assente sobre um pescoço sólido como um pilar. Toda a fisionomia parecia-me não somente inchada, mas até sulcada e corroída pelo orgulho. Paixão que se inculcava com acento ainda mais forte na rigidez quase desnatural em que trazia o queixo. E bem assim os olhos eram duros e violentos, e me lembravam os da senhora Reed. No falar, abocanhava as palavras. A voz era grossa, a inflexão pomposa, dogmática, em uma palavra, intolerável. Um manto carmesim e um xale de brocado índio, que ela usava a modo de turbante, investiam-na, ao menos a seus próprios olhos, de dignidade imperial. Branca e Maria eram de estatura igual, aprumadas e altas como choupos. Enquanto Maria era delgada demais para sua altura, Branca imitava Diana ao vivo. É escusado dizer que observava a última com interesse especial. Quis verificar em primeiro lugar se seu aspecto condizia com a descrição da senhora Fairfax. Em segundo lugar, se se assemelhava de qualquer modo à miniatura que pintara. E em terceiro lugar, vexa-me dizê-lo, mas vá lá. Se era tal que, conforme as minhas ideias, conviesse ao gosto do Sr. Rochester. No tocante ao corpo, ela correspondia ponto por ponto ao meu retrato e à descrição da Sra. Fairfax. O busto imponente, os ombros pendentes, o pescoço gracioso, os olhos negros, os caracóis pretos, tudo. Mas o rosto era um retrato juvenil da mãe. Faltavam só as rugas. Aliás, a mesma fronte baixa, as mesmas feições altivas, o mesmo orgulho, embora não tão saturnino, pois Branca ria continuamente com um riso satírico. E satírica era a expressão habitual do lábio arcado e desprezador. Disse que o gênio é cônscio de si. Não posso afirmar se a senhorita Ingram era um gênio, mas sei que era cônscia de si. E isto em extremo. Travou um diálogo sobre botânica com a gentil senhora Dent, a qual parecia não ter estudado esta ciência, apesar de, como ela disse, gostar de flores, especialmente das agrestes. Mas a senhorita Branca tinha estudado e se razinava com seu vocabulário botânico. Percebi logo que estava a pôr à prova a senhora Dent, quero dizer, a abusar da ignorância dela. O jogo talvez fosse hábil, caridoso não era. Ela tocou. Sua execução era brilhante, cantou com voz potente e cultivada, falou francês a sós com a mamã e falava-o bem, fluentemente e com bom acento. Maria era mais benévola e sincera, suas feições mais brandas e a tez alguns tons mais clara, pois Branca era morena como uma espanhola. Mas Maria carecia de vivacidade, seu rosto era falto de expressão, seus olhos de brilho. Não sabia falar e, uma vez assentada, ficava imóvel, como uma imagem no nicho. Ambas as irmãs vestiam de um branco imaculado. E acho, leitor amigo, que eu, então, pensei que a senhorita Branca fosse uma escolha para o Sr. Rochester? Não o posso dizer, pois ainda lhe não conhecia o gosto a respeito de beleza feminina. Se gostava do majestoso, ela era o tipo de majestade, e sobre majestosa era culta e viva. Poucos cavalheiros deixariam de a admirar, e de que ele a admirava tinha provas evidentes demais. Para desfazer a última sombra de dúvida, bastava vê-los juntos. Não se deve supor que a Adélia tivesse ficado todo o tempo sentada no mocho, impassível. Mal as damas entraram, ela se levantou, foi-lhes ao encontro, fez uma mesura, en règle, e disse com gravidade: Bonjour, madame. A senhorita Branca baixou os olhos para ela e exclamou zombando: Oh, que boneca! A senhora Lynn observou: Deve ser a protegida do Sr. Rochester, a menina francesa da qual tem falado. A senhora Dent tomou-lhe afavelmente a mão e beijou-a, enquanto que Amy e Louisa Ashton exclamavam simultaneamente: Oh, que criança amável! Chamaram-na para um sofá, onde-se Aninha no meio delas, tagarelando já em francês, já em seu inglês estropiado. Absorve a atenção não só das senhoritas, mas também das senhoras Ashton e Lynn, deixando-se mimosear a seu contento. Afinal, servem o café e chamam os cavalheiros. Eu fico-me na sombra, se é que é a tal no salão iluminado com tanto brilho. A cortina da janela quase me esconde. Abre-se de novo o pano do arco. Lá vêm eles. A aparência coletiva dos fidalgos, como a das senhoras, é imponente. Todos vestem casaca preta. Quase todos são altos, alguns moços. Henrique e Frederico Lin são jovens garbosos, não se pode negar. E o coronel Dent tem o porte de um militar cavalheiro. Contrasta com o Sr. Ashton, deputado do distrito, que apresenta o tipo de gentilhomem. Seu cabelo é branco, mas as sobrancelhas e o bigode ainda escuros, o que faz lembrar o Père Noble de Théâtre. O Sr. Ingram, como as suas irmãs, muito alto e bonito, partilha com Maria o olhar apático e abafado. Parece ter mais desenvolvimento de ossos e carne que a vivacidade de sangue e força mental. E onde fica o Sr. Rochester? Entra em último lugar. Não olho para o arco e, não obstante, vejo-o entrar. Esforço-me por concentrar minha atenção nas laçadeiras e nas malhas da bolsa que estou a tecer. Desejo pensar exclusivamente no trabalho que tenho nas mãos, ver só as contas de prata e o fio de seda que jazem em meu regaço. E, contudo, percebo distintamente a sua figura. E relembro, malgrado meu, o momento em que eu o ouvi a última vez. Fora ao prestar-lhe um serviço relevante, como ele o qualificara. Então, segurou-me a mão e, olhando para o meu rosto, examinava-me com olhos que revelavam o coração cheio de emoções nas quais eu tinha parte. O que ocorreu desde aquela manhã para mudar desta maneira as nossas relações? Pois quão distantes, quão estranhos estamos agora um ao outro, tanto assim que nem espero que me venha falar. Mas antes acho natural que, sem se dignar a olhar para mim, tome uma cadeira no outro lado da sala e se ponha a conversar com algumas das damas. Apenas notei que sua atenção estava com elas e podia contemplá-lo sem ser observada, minha vista sentiu-se atraída por seu rosto. Não pude governar as pálpebras. Levantaram-se e as pupilas fixaram-se nele. E auria do olhar um prazer penetrante, precioso, pungente, ouro puro com uma ponta férrea de agonia. Um prazer como deve sentir um homem perecendo a sede, que, embora saiba que o poço ao qual se arrastou é envenenado, se inclina e sorve tragos divinos. Tem muita verdade o adágio que diz: a beleza está nos olhos do admirador. O rosto de meu amo, pálido, cor de oliva, sua fronte larga e maciça, suas sobrancelhas densas e pretas, seus olhos cavos, suas feições salientes, sua boca firme e colérica, tudo energia, decisão, vontade imperiosa. Cleide estética o qualificaria de bonito? Para mim, porém, era mais que bonito. Era cheio de um interesse, de uma influência que me senhoreava, que me arrancava as rédeas de meus sentimentos para as entregar a seu domínio. Não pretender amá-lo. O leitor sabe como me cansava com desarraigar de minha alma os germes de amor que nela descobrira. E agora, ao primeiro encontro, ressuscitavam espontaneamente, verdes e fortes. Ele forçava-me a amá-lo sem que me olhasse. Comparei-o com seus hóspedes. O que significava a graça dos Lins, a elegância lânguida do Lord Ingram, até a distinção marcial do Coronel Dent, contrastada com o olhar de vigor nativo, a força genuína de meu amo. As figuras e expressões daqueles cavalheiros não me despertavam simpatias, apesar de que todos os críticos os devessem declarar atraentes, imponentes, belos, enquanto que condenariam o Sr. Rochester pelas feições ásperas e pelo olhar melancólico. Via-o sorrir e alegrar-se. Não era nada. A luz das velas tinha mais vida que seus sorrisos. O tinir da campainha, tanta significação como sua hilaridade. Via sorrir ao Sr. Rochester. Suas feições severas abrandavam-se. Seus olhos tornavam-se brilhantes e gentis. Os raios deles penetrantes e doces. Ele estava então a falar com Luísa e Amy Ashton. Eu não entendia como podiam aparar com tanta calma aquele olhar que me parecia atravessar a própria alma. Imaginava que debaixo dele as pálpebras lhe deviam cair, a cor condensar-se, e ao mesmo tempo ficava satisfeita com ver que não sentiam nada. Para elas, não é o que é para mim, pensava. Não é do feitio delas, mas creio que é do meu. Estou certa que é. Sinto que temos o mesmo sangue, entendo a linguagem de sua fisionomia e de seus gestos. Com separar-nos um abismo de diferença social e econômica, tenho alguma coisa em meu cérebro e coração, em meu sangue e meus nervos, que se lhe assemelha no espírito. Mas não dissera eu, poucos dias antes, que não tinha nada com ele, exceto receber dele o meu salário? Não me proibi pensar nele, a não ser como em meu amo? Eram blasfêmias contra a natureza, pois tudo que tenho de sentimentos bons, naturais e fortes, impele-me para ele. E, contudo, sei que devo esconder-lhe isto, que devo estrangular a esperança, que devo sempre lembrar-me de que ele não se pode importar comigo. Pois, dizendo que sou de seu molde, não quero afirmar que tenha a sua força dominadora, seus sentimentos magnéticos. É só que tenho certos gostos, certos sentimentos em comum, e por isso mesmo não devo cessar de repetir que estamos separados para sempre. E ainda assim, e apesar de tudo, enquanto eu respirar e pensar, devo amá-lo. Serve-se o café. As damas, desde que os senhores entraram, tornaram-se vivas que nem pássaros, ficando a conversação cada vez mais animada e espirituosa. O coronel Dent e o senhor Ashton discutem política. As duas viúvas altivas, Lady Lynn e Lady Ingram, conversam amigavelmente. Sir George, a quem me esqueceu descrever, um fazendeiro alto e de bochechas róseas, está diante do sofá, com a xícara na mão, e de vez em quando interpõe uma palavra alegre na conversa sobre política. Frederico Lynn está sentado ao lado de Maria Ingram e mostra-lhe as estampas de um volume de luxo. Ela olha e sorri, às vezes, mas aparentemente fala pouco. Lord Ingram, alto e fleumático, apoia os braços cruzados nas costas da cadeira da pequena e alegre Amy Ashton, que levanta os olhos para ele e dá a língua como uma carriça. Ela gosta muito mais dele do que do Sr. Rochester. Henrique Lin acomodou-se com Adélia em uma otomana, aos pés de Luísa, e arranha Francesco a pequena, enquanto Luísa se ri dos seus erros. E com quem se associara Branca Ingram? Ainda está sozinha, debruçada graciosamente sobre um álbum. Parece esperar quem a busque, mas não tem paciência. Busca ela mesma um companheiro. O Sr. Rochester, afastando-se das Ashtons, está solitário no tapete da lareira, como Branca com o álbum. Esta vai defrontá-lo, tomando posição no outro lado da escarpa. — Sr. Rochester, imaginava que o senhor não gostasse de crianças. — E tinha razão. O que foi então que o induziu a se encarregar com uma boneca como essa? E apontou Adélia. Onde a encontrou? Não a encontrei. Foi-me deixada nas mãos. Devia mandá-la para um colégio. Colégios são muito caros. Não posso com tais gastos. Ora, presumo que tenha uma governante para ela. Há poucos instantes vi uma pessoa que me parecia tal. Foi-se. Ah, não. Ali está, de trás da cortina. Paga-a como é de supor. Não acha isto tão dispendioso, se não mais, pois tem de sustentá-las ambas. Receei, ou devia dizer, esperei, que a alusão fizesse o Sr. Rochester olhar em minha direção, e involuntariamente encolhi-me ainda mais na sombra. Mas ele não volveu os olhos. Não considerei o assunto por esse lado, disse ele com indiferença. Não, é que os homens nunca pensam em economia e bom senso. O senhor devia ouvir a mamã sobre o capítulo governantes. Maria e eu tivemos, se calculo bem, ao menos uma dúzia em nossos tempos. A metade delas detestáveis e as demais ridículas e todas como uns pesadelos. Não era, mamã? É a minha queridinha que fala. A senhorita, assim reclamada como propriedade exclusiva da viúva, reiterou a pergunta, ajuntando algumas explicações. Ah, meu tesouro, não me lembre as governantes. Já a palavra me faz nervosa. Sofri martírios com seus caprichos e incompetências. Dou graças ao céu estar livre delas. A senhora Dent inclinou-se para a senhora caridosa e disse-lhe baixinho alguma coisa ao ouvido. Da resposta, concluo que foi para avisar que estava presente um indivíduo da raça anatemizada. Tampi, disse a senhora Ingram, espero que lhe há de fazer bem. Depois, um pouco mais baixo, mas ainda bastante alto para eu ouvir. Já tenho notado, sou conhecedora de fisionomias e na dela descubro todas as faltas da classe. E são? Inquiriu o Sr. Rochester em voz alta. Vou dizer-lhes ao ouvido, replicou ela, meneando o turbante três vezes com portentosa insinuação. Mas minha curiosidade está faminta. Reclamou pasto já. Pergunte à Branca, que ele está mais perto. Ah, não o dirija a mim, mamã. Tenho uma única palavra que dizer a respeito de toda a casta. São uma praga. Com isto não quero dizer que sofresse muito delas. Sempre tratei de voltar a lança contra elas. Ah, que peças! Teodoro e eu pregávamos as nossas, senhorita Wilson, senhora Grey, madame Joubert. Maria sempre tinha preguiça de tomar parte em nossas troças geniais. A melhor brincadeira era sempre com a madame Joubert, enquanto que a senhorita Wilson, coisinha doentia, choraminga, meticulosa, nem valia a pena de a conquistar. E a senhora Grey era rude e insensível, a não dar pelos golpes que descarregávamos. Mas a coitada da madame Joubert ainda vejo com seus acessos de raiva quando a tínhamos levado aos extremos, entornando o chá, esmigalhando o pão, atirando com os livros ao teto e tocando o charivari com a régua sobre a estante e o atiçador nas grades do fogão. Teodoro, lembras-te daqueles belos dias? Ora, se me lembro, balbuciou Lord Ingram. E a desgraçada da velha gritava em altas vozes, num inglês horrendo, ah, malandriqueiros! E nós, em troca, lhe pregávamos sobre a sua presunção de querer ensinar a tais espertalhões, ela, que nem sabia falar corretamente. Assim foi, e Theo, esqueceste como eu te ajudava a perseguir o teu tutor, o seroso senhor Vinen, o pastor pevidoso, como o cunhávamos. Ele e a senhorita Wilson tinham a ousadia de se namorarem. Ao menos nós dois assim pensávamos. Surpreendemos vários olhares ternos e suspiros, que interpretamos como indícios da belle passion. E posso dizer que o público não se tinha que queixar de que lhe furtássemos o benefício da descoberta. Empregámo-la como guindaste para tirar o lastro da casa. Apenas a querida mamã cheirou o negócio, descobriu-lhe também uma tendência imoral. Não foi assim, mamãezinha? Não há dúvida, amor. E fique certa de que eu tive razão. Há um sem número de motivos pelos quais liaison entre governantes e tutores nem por um momento se deviam tolerar em casa bem administrada. Em primeiro lugar... Ai de nós, mamã, poupe-nos amassada. De resto, todos o sabemos. O perigo do mau exemplo aos filhos inocentes, distrações e, em consequência, irregularidade no serviço, aliança e segurança mútua, daí confidências, insolências, amotinação e revolução de toda a cambada. Baronesa Ingram, de Ingram Park, não recitei bem a lição? Recitou-a bem como sempre, minha flor. Neste caso, não há mais que dizer. Mudemos de tema. M. Ashton ou não ouvira ou não se importava com esta declaração e acrescentou com sua voz suave e infantil. Luísa e eu sempre mangamos com a nossa governante. Era, porém, criatura tão boa que nada podia impacientar. Nunca ficava contrariada. Ou ficava, Luísa? Não, nunca. Fazíamos o que queríamos. Pilhávamos sua estante, sua caixa de costura, virávamos suas gavetas de baixo para cima. Ela tinha um coração tão bom que nos dava tudo o que lhe pedíamos. A senhorita Ingram interpôs sarcasticamente. Já vejo que teremos um epítome dos memoriais de todas as governantes existentes. Para escaparmos a semelhante desgraça, repito a moção de introduzirmos outro assunto. O Sr. Rochester secunda a minha proposta. A senhorita tem o meu apoio, neste como em todo outro ponto. Com isso cai sobre mim o ônus de inaugurar o novo tópico. Sr. Eduardo, tem boa voz esta noite? Se a dona Bianca mandar, tê-la ei. Sendo assim, senhor, lanço-lhe o convite de se preparar, pois que eu requisitarei para o meu serviço. E quem não tomara ser o Rizzio de Maria tão divina? Que o diabo leve a Rizzio! Exclamou ela, sacudindo a cabeça de caracóis enquanto se dirigia ao piano. Sou de opinião que o arranhador Davi deve ter sido um simplório. Eu, cá para mim, prefiro o conspirador Botwell. Um homem não presta se não tem mesclado sangue com algo de demônio. Deixem a história dizer o que quiser sobre James Hepburn. Eu acho que era exatamente o bandido heróico e feroz ao qual teria prendado com minha razão. Senhores ouviram? Quem se parece mais com Bothwell? Gritou o Sr. Rochester. Julgo que o senhor tem a preferência. Respondeu o coronel Dent. Palavra de honra, fico-lhe muito obrigado. A senhorita Ingram sentou-se ao piano com orgulhosa graça, espalhou as vestes brancas como uma rainha e, sempre falando, começou um prelúdio brilhante. Parecia não caber em si de enfatuada e pretender excitar por palavras e ares não somente a admiração, mas o assombro dos ouvintes. Queria impor-se com extremo arrojamento. Ai, como esses mocinhos de hoje em dia me causam nojo! Exclamou, dedilhando o teclado. Pobres criançolas, que não se atrevem a sair fora dos portões do parque de papai, nem até a aproximar-se deles sem licença e tutela de mamãe. Criaturinhas tão absorvidas pelos cuidados, com seus rostos bonitinhos e com suas mãos brancas e pés pequenos. Como se o homem tivesse alguma coisa com a beleza. Como se a formosura não fosse a prerrogativa exclusiva da mulher, seu apanágio e dote natural. Concedo que uma mulher feia é um borrão no belo rosto da criação, mas no tocante aos homens, que eles exprimem pela força e valentia, sirva-lhes de mote, caçar, atirar, pelejar, tudo mais não vale um piparote. Tal seria minha divisa se fosse homem. Se jamais casar, continuou depois de uma pausa da qual ninguém se aproveitou, quero que meu marido não seja meu rival, mas meu engaste. Não sofrerei competidor perto do meu trono. Exigirei homenagem indivisa. Sua devoção nem se deverá partir entre mim e seu próprio reflexo no espelho. Senhor Rochester, pode cantar? Vou acompanhá-lo. A senhora disponha de mim. Aqui vai um canto de corsário. Sabe que sou doida pelos corsários e por isso cante-o com espírito. Ordem dos lábios da senhorita Ingram poderia inspirar até uma tigela de leite aguado. Cuidado, pois. Se me não satisfizer, hei de envergonhá-lo, mostrando-lhe como tais coisas se devem fazer. Isso é oferecer um prêmio à incapacidade? Vou esforçar-me por falhar? Gardez-vous bien. Se errar por uma vontade, hei de procurar castigo apropriado. A senhorita branca devia ser clemente, porque tem em seu poder infligir castigo que ser mortal não pode aturar. Ah, explique-se, ordeno-o. Perdoe-me, senhora, não precisa de explicação. Sua perspicácia deve informá-la de que um único seu olhar severo seria comutação equivalente da pena capital. Cante, disse ela, e tocando de novo no piano, começou o acompanhamento vivíssimo. Agora é o momento para me escapar, pensei, mas os sons que então vibravam no ar pregaram-me no sítio em que estava. A senhora Fairfax disse que o senhor Rochester tinha uma voz grandiosa. Era, em verdade, um baixo, suave e volumoso, no qual ele vestia seus sentimentos e sua força, abrindo pelo ouvido o caminho ao coração, acordando ali sensações mágicas. Esperei até esmorecerem as últimas vibrações, baixas e cheias, até a corrente da conversação, presa por um momento, ter retomado seu fluxo. Então, emergi do meu abrigo e fiz a saída pela porta lateral, que por sorte me ficava perto. Daí, uma passagem estreita dava para o vestíbulo. Ao atravessá-lo, percebi que uma das minhas correias estava frouxa. Curvei-me para atar e, para este fim, ajoelhei-me no tapete da escada. Ouvi a porta da sala de jantar abrir-se. Um dos cavalheiros saía. Levantei-me depressa, mas já estava a encará-lo. Era o Sr. Rochester. Como vai? Perguntou. Estou boa. Por que não veio falar comigo na sala? Pensei que poderia volver a pergunta a quem me fazia, mas não quis tomar tanta liberdade. Respondi. Não desejava incomodá-lo, sendo que o senhor estava bem ocupado. O que fazia durante a minha ausência? Nada de extraordinário. Ensinei a Adele, como de costume. E tornou-se visivelmente mais pálida do que estava quando a vi pela primeira vez? Que tem? Nada. Absolutamente nada, senhor. Resfriou-se naquela noite em que me ia afogando? Nem no mínimo. Volte à sala. Foge cedo demais. Estou cansada, senhor. Pilhou-me por um minuto e disse. Está um pouco abatida? Por quê? Diga-me. Não há nada, senhor, nada. Não estou abatida. Mas temo em repetir que está. Tanto que mais algumas palavras lhe trariam as lágrimas aos olhos. Ah, já estão luzindo e marejando nas órbitas. E uma pérola deslizou-se-lhe da pálpebra e caiu na laje. Se tivesse tempo e não estivesse mortalmente apreensivo de que um destes malditos espiões de criados pudesse passar, saberia o que tudo isso significa. Bem, esta noite a desculpo, mas lembre-se de que enquanto as visitas demorarem, a espero todas as noites na sala. É este o meu desejo. Não o desrespeite. Agora vá e mande Sofia buscar Adélia. Boa noite, minha. Estacou, mordeu os lábios e deixou-me de chufre. Fim da sessão 17.